Adailton Anjos. Fala pra mim que não acabou a nossa paixão. Teus olhos tão lindos e o teu sorriso não engana, não. Me diz que eu vou ter outra chance. Pode se entender. Pra acalmar meu coração, que bate forte essa paixão, que sofre de amor por você. Fala pra mim que não acabou a nossa paixão. Teus olhos tão lindos e o teu sorriso não engana, não. Me diz que eu vou ter outra chance. Mesmo que por um instante, a gente pode se entender. Pra acalmar meu coração, que bate forte essa paixão, que sofre de amor por você.